Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. É com muita alegria que estou aqui, mais uma vez, a fazer-vos companhia para mais uma hora de conversa, mais um livro também sobre a mesa e mais uma conversa com o professor José Eduardo Franco. Relembro que já tivemos aqui o professor em duas ocasiões e meia. Uma delas entrou a meio da conversa e nas outras duas a falar do dicionário dos Antis e também sobre a obra completa do padre António Vieira, recentemente editada. Hoje o assunto é outro, embora tenha também uma ligação com o padre António Vieira, obviamente. Estamos a falar sobre o livro Portugal Católico, A Beleza na Diversidade. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui às Madragoas. Muito obrigado, António Vieira, e boa noite a todo o auditório. E como é que surgiu a ideia para este Portugal Católico, este livro que de facto é um monumento, digamos assim? Sem dúvida. O livro foi pensado, assim, de uma forma idealista, porque o tempo era pouco, para assinalar a vinda do Papa a Portugal. E, por sua vez, enquadrava-se também num projeto mais vasto que nós temos, que é fazer uma espécie de geografia, de mapa, de conhecimento global sobre o chamado Portugal religioso e espiritual, que é um projeto que nós temos como meta editar 5 volumes sobre as diferentes formas de viver a religião em Portugal. Portugal católico, Portugal judeu, Portugal islâmico, Portugal protestante, etc. E começámos naturalmente por Portugal católico, que é a experiência mais hegemónica e mais marcante, e aproveitando a vinda do Papa, quisemos preparar uma obra monumental para oferecer ao Papa quando a sua vinda a Fátima. Realmente, quando conversei com os meus colegas, acharam que era um pouco ambicioso, mas lá conseguimos entusiasmar e concitar vontades, e foi possível em 7 meses preparar uma obra monumental de em torno de 1000 páginas, ilustrada, para oferecer ao Papa. E a obra está organizada em 14 capítulos, como as 14 obras de misericórdia, as estações da Via Sacra. Realmente, os 14 capítulos foram uma inspiração quase divina. Pensámos os capítulos e chegámos ao fim, tinha 14. E foi mesmo a inspiração do Espírito Santo. Pensámos a obra destes 14 capítulos, desde a força dos fundamentos, que é o primeiro capítulo, para estudarmos e conhecermos as raízes do Portugal cristão, desde os primórdios da nacionalidade até às sementes do futuro, para tentarmos conhecer, ter uma visão de conjunto daquilo que são as novas iniciativas, os movimentos, desde a educação das crianças, nas universidades, nos seminários, nos novos movimentos, principalmente a música cristã, etc., que estão a preparar o futuro, o que será o cristianismo e na sua expressão católica no presente e no futuro. Passando depois pela solidariedade, pela educação, pela cultura, pelo património, pela presença no mundo missionário. Portanto, são as várias facetas do catolicismo, claro, com uma base histórica, mas dando uma expressão, uma visão sobre as dinâmicas do cristianismo, da expressão católica, na atualidade, e realmente uma revelação extraordinária. É muito, uma obra muito ilustrada também, e onde participam em torno de 200 de autores, de especialistas nas mais diversas áreas, católicos, mas também alguns não católicos. Também quisemos convidar também algumas pessoas, figuras de outras religiões, por exemplo, do islamismo, e do protestantismo e do judaísmo, para falarem da relação entre o judaísmo, o protestantismo e o islamismo com a Igreja Católica, o que também foi uma atitude que nós quisemos cultivar de ecumenismo, de abertura, de diálogo. E realmente, naqueles 7 meses de trabalho intenso, foi possível prepararmos. Eu dirigi esta obra com o professor José Carlos Ciaba Pereira, da Universidade de Coimbra, com ele e com uma equipa coordenadora muito dinâmica e competente, com a minha equipa de investigadores, conseguimos dialogar, convidar, interagir e depois garantir a preparação dos textos, quase 200 textos sobre as mais diversas facetas do catolicismo, de grandes figuras da cultura portuguesa, do pensamento português, que participaram nesta obra e que nos oferecem aquilo que é uma espécie de radiografia do catolicismo em Portugal. E essa obra depois teve uma versão monumental, publicada pelo Círculo de Leitores, e uma versão corrente, mais barata, mas não menos bonita, mas mais acessível, publicada na Círculo de Leitores, Temas e Debates, e que depois foi oferecida ao Papa em Roma, e conseguimos concretizar esse primeiro... Qual é que foi a reação do Papa Francisco? Ah, disse, bravo, que os portugueses eram bravos e capazes de fazer grandes coisas, e uma obra como esta foi realmente um momento absolutamente extraordinário, e para nós foi uma verdadeira epopeia preparar esta obra. E realmente deixamos para o futuro e para nós contemporâneos um legado importante de conhecimento que interessa a católicos e não católicos. Fizemos, entretanto... com licença, um grande lançamento na Aula Magna, onde esteve o Sr. Presidente da República, estiveram várias figuras da Igreja e das várias religiões, o Sr. Cardeal Patriarca e representantes das várias religiões, com a Aula Magna cheia. Foi um momento absolutamente extraordinário, também foi um momento de cultura, de arte, participou a fadista Cuca Roseta e a cantora Teresa Salgueiro. Foi um momento notável, emocionante, que depois teve réplicas noutros pontos do país e assim deixámos uma obra marcante e iniciámos este grande projeto que é conhecer a fundo Portugal religioso e espiritual na sua perspectiva atual. E ao mesmo tempo, agora foi editada há pouco tempo pelas Edições Esgotadas uma versão infanto-juvenil que se chama Diário no Portugal Católico e no fundo é uma história de uma aventura contada pela escritora Luísa Paulinelli, assessorada pela historiadora Cristina Trindade, e com um design magnífico de Gonçalo Gouveia, e que pode ser, então, o conhecimento do Portugal Católico pode ser dado às crianças a partir desta história tão interessante, que se chama de Arte de uma Aventura do Portugal Católico. E esta é uma obra que interessa aos católicos, mas não só, também aos não católicos, tendo em conta que a Igreja Católica acaba por ser uma das bases da sociedade portuguesa, da cultura portuguesa. No entanto, a minha sensação, e não sei se o professor vai concordar comigo ou não, é que não sei se as pessoas têm tido esse interesse pela história da Igreja Católica, mesmo aqueles que não partilham da mesma fé dos católicos. Tem essa ideia também? Qual é que é a sua impressão a propósito disso? É mesmo, essa pergunta é bem pertinente e nós quisemos fazer esta obra também para contribuir para esse conhecimento e esse conhecimento esclarecido. Porque é curioso, estamos em Portugal, em que há uma presença hegemónica e modeladora daquilo que é a nossa identidade, a nossa literatura, a nossa cultura pela Igreja Católica, mas nos últimos 200 anos, devido àquilo que tem sido muitas vezes a atitude da cultura laica, que se tornou também hegemónica, e que haja muito crítica da cultura católica, acaba-se por conhecer a Igreja Católica mais por estereótipos do que com conhecimento sistemático e esclarecido. E nós quisemos fazer esta obra para colmatar essa lacuna. Isto não quer dizer que o conhecimento não exista, mas muitas vezes é produzido pela própria Igreja mais para dentro da Igreja do que para fora. E não está disponível em grandes obras sistemáticas para o grande público e publicada em editoras fora da Igreja. E nós quisemos fazer uma obra, não apologética, mas de conhecimento esclarecido daquilo que existe, com autores que eram da Igreja e fora da Igreja, para dar conta da realidade com conhecimento objetivo, rigoroso e não ideologicamente condicionado, onde temos o acesso, temos uma janela para aquilo que é uma visão global da Igreja Católica. Esta obra permite subir à montanha e ver a Igreja no seu conjunto, porque muitas vezes conhecemos a Igreja parcelarmente, à luz daquele tema, daquela perspectiva, muitas vezes perspectivas enviesadas, e então quisemos aqui abarcar os mais diferentes temas, problemas, assuntos, e do registro da presença da Igreja em tantos setores da nossa sociedade, e esta obra permite subir à montanha e ver a Igreja no seu conjunto, e é a primeira vez que se consegue fazer um trabalho desta natureza. E acho que isso é um contributo que é bom para a Igreja, é útil para a Igreja, mas é útil também para a sociedade. Porque a Igreja também vê-se a si própria, ela própria, na sua abrangência, que por vezes dentro da Igreja nem os próprios católicos têm essa visão de conjunto. E muito menos os de fora têm essa visão de conjunto. E quisemos que participassem pessoas de fora, até inesperadas participaram, como disse, judeus, islâmicos, protestantes, que, e eles próprios entusiasmaram e tiveram um gosto em participar e consideraram que esta obra era importante também para o conhecimento deles próprios em relação à Igreja e também para que eles pudessem contribuir para esse conhecimento, como também quando fizemos os outros volumes que estão previstos, também contaremos com contribuições dos vários setores à luz do critério da qualidade e da competência para abordar estes temas. E já vamos ter a oportunidade de... Gostei dessa imagem da montanha, já vamos ter a oportunidade de subir novamente também à montanha aqui neste programa para falarmos sobre alguns preconceitos que as pessoas têm em relação à Igreja Católica e que podem ser desfeitos com a leitura deste livro. Um livro que tem uma dimensão de facto monumental e que tem textos logo no início do secretário-geral da ONU, António Guterres, e também do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e naturalmente do cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. É este o assunto de hoje nas Madragoas. Este livro chama-se Portugal Católico. Há pouco o professor José Eduardo Franco falava de duas vozes que estiveram na apresentação, não é? Cuca Roseta e Teresa Salgueiro. Vamos começar por Cuca Roseta, aqui num registro bem interessante. Este registro, esta gravação, foi um tema gravado no próprio casamento da Cuca Roseta. É uma versão de Ave Maria. Cuca Roseta, um registro lindíssimo com o qual vamos ficar nos próximos minutos. Shh. Bye. Depois de Ave Maria com o Carroseto, ouvimos também Lisboa, na voz de Teresa Salgueiro. Hoje converso com o professor José Eduardo Franco a propósito deste Portugal católico, a beleza na diversidade. E a verdade é que, se muitas das vezes, quando as pessoas pensam em Igreja Católica, pensam imediatamente em um ou dois clichês, a verdade é que este Portugal católico é um Portugal muito diverso. Absolutamente, a beleza na diversidade, e nós temos que ter em conta a diversidade, a complexidade dos objetos de estudo para percebermos a sua riqueza e verdadeira dimensão. Infelizmente, nós somos muito mais tentados a conhecer o diferente pelo método dos estereótipos, que simplifica as coisas, do que pelo método do conhecimento esclarecido, aprofundado, complexo. E nós, um dos nossos ideais científicos é ultrapassar, superar o conhecimento por estereótipos. E há muitos espantalhos, não é? Em relação muitos espantalhos. À Igreja Católica. Isto, e como sabe, há muitos temas da nossa história, da nossa sociedade, dos diferentes grupos sociais, estão envolvidos em estereótipos tremendos e que resultantes dos chamados movimentos antis. Temos o anticatolicismo, como temos também o estereótipo e toda a produção de estereótipos em relação à Igreja Católica, como temos o antissemitismo, a produção de estereótipos em relação aos judeus, o anti-islamismo em relação aos islâmicos. Portanto, nós estamos muito marcados pelo conhecimento de estereótipos. E nós, homens de cultura, universitários, também devemos procurar construir e favorecer a construção de um conhecimento esclarecido, rigoroso e liberto dessa estereotipia que simplifica a verdade, deturpa e acaba por criar mais obstáculos na relação e na integração do diferente, da diversidade de pensamento e de crença, do que o conhecimento esclarecido e rigoroso. Esse é o nosso ideário científico, e eu acho que a democracia, a construção de sociedades democráticas, beneficiam muito com a construção de saberes esclarecidos sobre os mais diversos temas. Como dizia Terêncio, nada do que é humano nos é estranho. E, de facto, todos os temas podem ser considerados se forem estudados libertos dos condicionamentos, dos estereótipos, dos condicionamentos ideológicos. Ora, no caso da Igreja Católica, é onde, apesar de Portugal ser um país católico, a nossa sociedade muitas vezes está... A opinião corrente muitas vezes é marcada por visões estereotipadas, resultantes precisamente de conhecimentos parcelares e de associarmos precisamente a Igreja só a determinados temas, esquecendo toda a outra realidade imensa que está presente, que é dinâmica e que merece também ser conhecida. Muitas vezes, quando se fala da Igreja, associamos à Inquisição, que foi um momento de alguns séculos da Igreja que naturalmente repudiamos, mas não podemos reduzir a Igreja à Inquisição, porque isso acabou por representar uma pequena elite que acabou por construir esse tribunal. E mesmo em relação à Inquisição há muitos equívocos. E também essa questão, isso daria um tema interessante para uma conversa. Outro tema de debate. Ou reduzimos aos padres e aos defeitos de alguns padres, que depois generalizam, e pensamos que a Igreja são os padres e os bispos, mas a Igreja não são os padres e os bispos. Os padres e os bispos representam na Igreja 1% ou 2%, porque a Igreja é a totalidade dos batizados, dos católicos. Claro que a hierarquia, como se costuma dizer, é uma parte importante da Igreja, mas não há Igreja. A Igreja são todos aqueles que professam o catolicismo. Como também em qualquer outra religião, no protestantismo ou no judaísmo, o judeu é que professa o judaísmo, não são só os rabis ou só os imãs que são o islamismo. Existe todo o povo que professa. Esse é que deve ser considerado na sua diversidade dinâmica, etc. E a Igreja Católica acontece o mesmo. Muitas vezes reduz-se a Igreja a um determinado setor, a uma determinada elite, a determinados acontecimentos, a determinados problemas, muitas vezes negativos, e esquece. Porquê que isso acontece? Acontece... Há vários fatores. Naturalmente, muitas vezes nas nossas sociedades, historicamente, nós... Sempre há uma tendência social no imaginário social para criar, motivado por determinadas correntes de opinião que singram e que fazem singrar determinadas visões, acaba-se por eleger ou selecionar ou marcar os chamados bodes expiatórios para atacar quando se quer, numa determinada fase da nossa história tivemos como bode expiatório os judeus. E aí, no século XVI, XVII... Professor, só uma nota. E em relação a isso, eu aproveito também para recomendar aqui um livro, O Dicionário dos Antis. Exato, o Dicionário dos Antis. Fica aí a recomendação. Nós temos esse trabalho todo de desconstrução, precisamente no Dicionário dos Antis. Em que determinadas épocas históricas, há determinados setores sociais, determinados grupos sociais, instituições, que se tornam o alvo do ataque, esquecendo todo o resto. E tornando-nos os responsáveis por todos os males, à luz do critério explicativo, como dizia Leon Poliakov, da causalidade diabólica, que é uma forma de construir estereótipos e simplificar a realidade, reduzindo-a ao mínimo, ao denominador, esquecendo todos os outros. Mas isso, do ponto de vista de suscitar intolerância e ignorância, é a pior coisa que há. E, portanto, houve uma fase da nossa história em que tivemos os judeus como o alvo do ataque por excelência e dentro do movimento antissemita. Houve outras fases em que tivemos também os castelhanos, o anticastelhanismo. Tivemos também dentro da própria Igreja o antijesuitismo e assim sucessivamente. Agora, contemporaneamente, existe um anti muito dominante, que é o anticatolicismo. E até, em certa medida, o anticristianismo. E o anticristianismo. E muita gente se faz uma leitura da história tentando até mostrar que o islamismo foi luminoso, foi extraordinário, que o cristianismo não prestou para nada. O que acaba por ser uma questão curiosa. E às vezes, com um certo som, sem sentido, e resulta precisamente de uma estereotopia e de um juízo desconforme. E, portanto, resultando precisamente também, claro, porque é que isto acontece. Também, de facto, o cristianismo foi dominante na nossa cultura e na nossa sociedade durante séculos. Depois veio um movimento, que foi um movimento laico, que se afirmou muitas vezes contra o cristianismo, e esse movimento laico acabou por estar presente nos grandes centros de produção de cultura e de conhecimento, e muitas vezes há tendência para, quase como reação, criticar, e é o que eu chamo de uma espécie de complexo de Édipo, de negar o pai, porque a nossa cultura foi toda ela elaborada no seio do cristianismo. Quem vem depois e quis negar ou quis se afirmar para além ou contra essa cultura, desenvolveu uma espécie que eu chamo de complexo de Édipo, negação do pai, de morte do pai, para que se autonomize de maneira diferente. Isso acontece muitas vezes com os filhos, também acontece com os filhos culturais. Somos filhos, mas como agora queremos ser diferentes, queremos ser laicos, há uma espécie de negação quase inconsciente do nosso pai cultural. E como é que os católicos em Portugal têm reagido a isso? O problema é que em Portugal, às vezes os católicos também são envolvidos nessa tendência, nesta moda, e eles próprios... A minha sensação, professor, desculpe interrompê-lo... Acabam por absorver esses estereótipos e eles também serem próprios, e eles próprios transmitirem, ou então ficarem impotentes, ou se deixarem levar, eles próprios serem críticos, eu às vezes vejo um certo dualismo dentro da própria Igreja, em que os católicos, e alguns que vão à missa, são críticos da própria Igreja, e é bom que sejamos críticos, mas construtivos, uhum. É o que eu defendo. Agora, ser críticos, como se nós não fizéssemos parte, dizendo, a Igreja, eu digo, mas não fazes parte da Igreja? Os padres e os bispos são a parte da Igreja e também não podemos pô-los todos no mesmo saco. Em todas as instituições há pessoas que se portam bem, que levam a sério, e outros que se portam menos bem. Mas isso existe na classe dos médicos, como existe na classe dos padres, como na classe dos jornalistas. Ninguém pode dizer que não tem nenhum... Agora, é preciso equilibrar. Agora, se entrar toda a crítica só numa instituição, acaba por ser o que eu chamo um esvaziamento da crítica, porque é ideologicamente condicionado e acaba por ser acrítico. Por criticar ou pôr todo o mesmo saco uma mesma instituição, a mesma classe, acaba por ter uma dimensão de irracionalidade e de crítica, porque a realidade não é essa, como se sabe. Muitas vezes eu vejo, olho para os católicos portugueses como um pouco envergonhados. Exato. Não sei se concorda comigo, professor. Exatamente. Acabam por... Isso pode ser fruto dessa... Exatamente. Curiosamente, quando esta obra saiu do Portugal Católico, sim, sim, muitos ficaram espantados e até... Que afronta Portugal Católico. É um título... Exato. Nós quisemos dizer, quando dissemos Portugal Protestante ou Portugal Judeu, exatamente, chamar as coisas pelos nomes. Sim, claro. E esse espanto, esse resulta precisamente dessa vergonha. Porque a realidade existe, mas nós temos receio em chamar pelos nomes, porque o nome depois foi... Mas o nome católico, curiosamente, mais uma vez... É universal, não é? Tem universal, mas mesmo atualmente, no quadro da nossa cultura, tanto pode ser, tem uma conotação, pode ter uma conotação negativa, mas muito positiva. Uhum. E é curioso, tem esses dois lados. E é um nome geniforme, o mito de Janus, que é um mito, tem um lado negro e um lado luminoso. Uhum. E o catolicismo, neste momento, tem uma dimensão de qualidade, por exemplo, e ao mesmo tempo esse lado ligado a essa história, ligado à Inquisição, ligado a certos, portanto, uma dimensão negativa, que depois faz associar o catolicismo a esse lado. Mas depois existe um lado positivo, que é a marca de qualidade. Este é muito católico, este é pouco católico. Por exemplo, até na gíria popular se diz esse termo. E, por exemplo, uma universidade católica é uma marca de qualidade, como um colégio católico é marca de qualidade. Em termos de educação, mesmo aqueles que não são católicos põem os filhos nos colégios católicos, porque há uma marca de qualidade associada a determinadas áreas de intervenção social. Na área de educação, o que tem marca católica e é associado a uma marca de grande qualidade. Já no século XIX, curiosamente, o Oliveira Martins chamava a atenção para isto. Numa altura em que as grandes polémicas que opõem ao mundo laico e ao mundo católico, ele dizia assim, até na crítica aos jesuítas, no contexto do antijesuitismo, ele chamava a atenção que havia alguns antijesuítas e anticatólicos ferrenhos, mas que depois ele chamava a atenção e desmascarava aquilo que ele chamava uma certa duplicidade de atitude. Por um lado, nos jornais e na praça pública criticavam a Igreja Católica e as ordens religiosas e os jesuítas. Mas depois, privadamente, colocavam os filhos no colégio de campo político dos jesuítas, ou no colégio de São Fiel, ou nos colégios católicos, que consideravam que eram os melhores colégios, mais avançados em termos de educação e com mais qualidade. O próprio Afonso Costa, quando decretou a expulsão das ordens religiosas, teve que recuar, por exemplo, em relação aos irmãos de São João de Deus, porque os melhores hospitais de tratamento das pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, ainda continuavam a ser, o Estado não tinha condições para suplantar e a falta desses hospitais. Portanto, existem imagens de marca da Igreja Católica em muitos campos, no campo da cultura, no campo da educação, no campo da universidade, absoluta, e no campo, por exemplo, da ação social, e em muitos outros campos. Está associado a competência, qualidade, rigor. Mas depois existe outra área onde é associado, portanto, a um lado negativo. E mesmo hoje em dia, se nós sabemos que há muitos que são críticos com o catolicismo, das várias áreas ideológicas, e que depois colocam os filhos nos colégios católicos. Que é absurdo. Mas depois são capazes, depois na praça pública, serem contra o ensino privado e contra os colégios, etc. Mas põem os filhos lá. Existe uma espécie, como digo, de esquizofrenia na forma de olhar o próprio catolicismo. E, portanto, esta obra quis contribuir para ultrapassar esta esquizofrenia e pôr as coisas como são, e apresentar o catolicismo na sua diversidade, na sua unidade, nas suas grandezas, mas também nos seus problemas, nas suas fragilidades, etc. E eu acho que a melhor forma, o melhor serviço que fazemos ao conhecimento destas instituições, da Igreja Católica, seja depois ao judaísmo, seja ao protestantismo, seja a outras instituições, é apresentar conhecimento rigoroso, objetivo, honesto, mostrando os vários lados da realidade que essas instituições têm, sem esconder. Porque a melhor forma de construir sociedades avançadas é com conhecimento esclarecido, não é com estereótipos simplificadores. Porque o estereótipo simplifica, generaliza

que Deus me perdoou. Maria Ana Boboni, e é um tema de facto também curioso este, e há muitos fatos que, cujo a temática é precisamente este conflito, não é? Este conflito também, esta luta com a ideia de Deus na voz dos fadistas. Ouvimos aqui então Maria Ana Boboni numa noite. Isto tudo porquê? Porque conversamos hoje sobre este livro, chama-se Portugal Católico, é uma edição monumental que nos acompanha ao longo desta noite nas Madragoas. Quando falamos dessa herança católica em Portugal, lembramos imediatamente da arte das igrejas lindíssimas. Eu acho que aí toda a gente consegue reconhecer, de facto, essa riqueza cultural e artística da Igreja Católica. Essa arte está também incluída aqui neste livro. É um livro que tem imagens muito bonitas e a edição também contribui para que esse aspecto artístico acabe por ser realçado. Sem dúvida. Um dos capítulos mais interessantes também para a vista e também para quem se interessa pelo mundo do património, da arte, e é o capítulo precisamente fabricar património e construir inovação nesta área da arte. E esse capítulo onde participam vários especialistas, por exemplo, até o professor Vitor Serrão aqui participa, entre outros, Mana Balsa de Pinho, que se dedicam ao património e à arte, para só referir dois autores, vê-se e assiste-se a um dos aspectos que às vezes é esquecido, que a Igreja, ao longo dos tempos, foi uma grande mecenas e promotora da grande arte ocidental. Aliás, arte ocidental e alguma arte espalhada também pelos diferentes cantos do mundo, mas especialmente a arte ocidental, não seria o que era em termos de grandeza se não fosse o contributo do cristianismo, da Igreja, quer na área da música, quer na área da arquitetura, quer na área da pintura, etc. E é esse grande contributo da Igreja, do cristianismo, daquilo que são os mistérios cristãos, inspiradores da grande arte. A grande música clássica, dos grandes, desde Beethoven, Mozart, passando pelo Bach, etc., tem como pano de fundo, precisamente, os temas religiosos cristãos que inspiraram-se para a grande música ocidental. Mesmo Portugal, olhando para Portugal, e uma coisa curiosa que às vezes nós esquecemos, isto ajuda-nos a atenuar e a perceber como é que nós só focamos, estamos tão desfocados e temos um estereótipo tão simplificado quando pensamos precisamente naquilo que é o contributo do cristianismo para a realidade, para aquilo que nós somos hoje. Quando olhamos para o país, o grande património edificado, monumental, foi construído à sombra, precisamente, do cristianismo da Igreja Católica. Aquilo que de melhor temos para mostrar aos estrangeiros que nos visitam, até numa perspectiva só turística, economicista, simples, para nós percebermos, a nossa paisagem está povoada por grandes monumentos, que são a nossa referência a nível mundial, e que foram construídos à sombra das ordens religiosas ou da Igreja Católica. Pensemos nos Jerónimos, pensemos em Alcobaça, pensemos em Mafra, até se pensarmos, o nosso Parlamento, onde está a Casa da Democracia, que é a Assembleia da República, está, que é um palácio lindíssimo, está no antigo Mosteiro dos Beneditinos. Aliás, se pensarmos numa boa parte de edifícios, há uma parte significativa de edifícios públicos que estão em antigos edifícios pertencentes às ordens religiosas e à Igreja, desde universidades, prisões, quartéis, hospitais, etc., estão em edifícios que antes pertenciam à Igreja Católica e que são edifícios monumentais, lindíssimos, de uma qualidade arquitetónica absolutamente, que são património nacional e alguns património mundial. E, portanto, nesta parte do património da grande arte, da grande literatura, da grande cultura, se nós retirássemos aquilo que tinha sido o contributo do cristianismo e da Igreja, como também noutros países existe o contributo de outras religiões, a humanidade e o nosso país ficava muito mais pobre. Daí que o religioso foi sempre modelador da grande arte e da grande cultura. Não, nenhuma civilização se construiu e perdurou sem ter na base uma modelação religiosa. E nos últimos anos, isso tem sido assim também? Agora podemos... A igreja, apesar de tudo, uma das críticas que se pode fazer à igreja hoje em dia é ter, mas devido em grande medida, na sequência do Vaticano II, uma viragem muito grande para as preocupações sociais. O investimento da igreja tem sido muito virado mais para as questões sociais, e bem, mas existe mesmo dentro da igreja ainda alguma sensibilidade, depende dos padres, dos bispos, para não esquecer também do cuidado da grande arte e das grandes construções arquitetónicas. E é certo que a nível geral houve uma perda grande, e às vezes há coisas muito mau gosto, mas ainda há alguém que cultiva o bom gosto e ainda procura arranjar grandes arquitetos que façam igrejas. O Cisa Vieira fez um templo, e há outros arquitetos de grande dimensão que estão a contribuir. Fátima fez aquela basílica extraordinária da Santíssima Trindade, que certamente será, e é já, e será no futuro uma das grandes referências da arquitetura religiosa em Portugal. Ainda se vai ver algum investimento nessa área. E a igreja não devia perder esse cuidado pela arte, pela pintura, pela escultura, para deixar essa como marca fundamental, porque essa marca é que perdura. O religioso e a religião é aquilo que aposta nas coisas intemporais. E a arte, por excelência, a cultura é o mais intemporal que o homem lega à posteridade. E esse casamento entre igreja e arte resultou no grande património da cultura ocidental e deve continuar a ser cultivado hoje. Esta obra, aliás, apela para isso, chama a atenção para essa herança e apela também que se cultive, continue a cultivar esta relação intrínseca, porque arte e religião estão... sempre caminharam de mãos dadas e estão embrinhados também, porque a arte sempre procurou responder às grandes questões de sentido do homem, como a religião, por excelência, procurou responder às questões de sentido. E as duas irmandades-se fazem o casamento ideal. É impossível falar sobre tudo, e estamos aqui na reta final desta conversa, professor, sobre este livro. Aliás, como poderíamos falar sobre tudo se este livro tem uma dimensão monumental? Portugal Católico, a beleza na diversidade. Incrível, incrível. Notas finais, então, professor, assim muito rapidamente, o que é que lhe apetece dizer no final desta conversa? Eu gostava de dizer que este é um livro que devia ser continuado e devia ser alargado, como temos em projeto, para as várias experiências religiosas, e desta forma aberta e com uma preocupação científica do conhecimento esclarecido, e que procuremos, o apelo que eu faço é que possamos ler obras como esta para que conheçamos de forma esclarecida, abrangente, mas ao mesmo tempo de forma agradável, porque esta obra procurou ser escrita de forma acessível a todos. Pequenos textos sintéticos, onde o conhecimento essencial sobre o tema estaria bem condensado, mas ao mesmo tempo ilustrado com imagens lindíssimas, com fotografias lindíssimas, que tornam também o livro, este livro, como obra de arte. A imagem complementa a leitura do texto. E que possamos ler e conhecer e aprofundar obras como estas para ultrapassarmos a chamada cultura de estereótipos, que apenas nos empobrecem e nos torna mais ignorantes culturalmente. É um contributo para a construção das nossas sociedades de hoje, de uma cultura esclarecida, que é fundamental para a construção de sociedades avançadas e para que nós próprios, cada um de nós, vivendo no século XXI, possamos ter na cultura uma forma de libertação, de afirmação. Porque, como costumamos dizer, e a nossa equipa tem esse lema, criado por um colega meu, Ricardo Ventura, a fome de cultura é a raiz de todas as fomes. Porque uma pessoa sem cultura é uma pessoa que é muito mais manipulável, muito mais capacidade de viver autonomamente, porque depende, vive ao sabor do vento. Uma pessoa com cultura é capaz, e um povo com cultura, é capaz de ter condições para avançar, para progredir e criar a construção de sociedades autónomas e de pessoas livres e autónomas, e com opinião firme e bem fundada. naquilo que é uma visão mais completa da realidade. E essa mensagem então deixada pelo professor José Eduardo Franco, ele veio apresentar-nos aqui este Portugal Católico, uma obra indispensável da Círculo de Leitores, Temas e Debates, tem então a direção de José Eduardo Franco, mas não só, também de José Carlos Seabra Pereira, e vale mesmo a pena entrar em contacto com este Portugal Católico. Terminamos com Prece, na voz de Amália Rodrigues, música de Alan Lumã, letra de Pedro Homem de Mel, e veja lá esta beleza, professor. A última estrofe deste poema diz: talvez que eu morra de noite, onde a morte é natural. As mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Magnífico. Magnífico. E bem a propósito da nossa conversa, Portugal Católico. Fantástico. Regressa, as Madrugas regressam amanhã para todos, então. Um forte abraço. Muito obrigado e boa noite. Talvez que eu morra na praia, cercada em pérfido banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra na rua e via por mim de repente em noite fria sem lua, irmã das pedras da rua, pisadas por toda a gente. Talvez que eu morra entre grades, no meio de uma prisão, e que o mundo além das grades venha esquecer as saudades que raiam meu coração. Talvez que eu morra no leito, onde a morte é natural. As mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal.